Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web, no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Muito bem, meus amigos, estamos nessa linda manhã de domingo, dia 12 de janeiro, uma manhã chuvosa, refrescando um pouco esse calor tão intenso que estamos vivendo nesse começo de janeiro, começo de 2020. E aqui estamos a postos para começar mais um estudo, mais uma discussão, uma troca de ideias sobre a doutrina espírita. Ao vivo da União Rádio Web, a primeira rádio espírita de nossa região. Como sempre trazemos no exercício de reflexão, alguns textos, algumas frases, alguns pensamentos, algumas falas que extraímos da maravilhosa coleção de livros da doutrina espírita. E ultimamente eu tenho trazido algumas informações do livro Libertação. É um livro escrito pelo espírito de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. É o sétimo livro da sua coleção, um livro riquíssimo de informações que aborda essa interface entre encarnados e desencarnados de maneira mais direta, trazendo informações daqueles espíritos sofredores que residem, que vivem, que intercambiam com todos nós no mundo nas trevas, onde eles vivem, desenvolvem e interferem no dia a dia de cada um de nós. Então, nesse primeiro capítulo do livro Libertação, André Luiz descreve com muita propriedade o discurso de um espírito elevado chamado Flaxo. E esse espírito começa a descrever as zonas purgatoriais de grande sofrimento do mundo espiritual para uma assembleia de espíritos interessados naquele assunto. E eu trouxe uma dessas falas para nós refletirmos no tamanho, na dimensão, na interação que existe entre esse mundo espiritual das trevas e a vida aqui no mundo. Então, exatamente relembrando todo esse contexto, eu escrevi um pequeno texto que defini como fronteiras sensoriais. E escrevo assim: as nossas fronteiras sensoriais são limites impostos e determinados pelo corpo biológico, que fornece condições adequadas e tão necessárias para alavancar o progresso do espírito. Nesse contexto de vida, de sublimes oportunidades, repousa a misericórdia da providência divina através da lei de causa e efeito, a dualidade do nascer e viver e do morrer e continuar vivo. Tudo é vida, mais vida, enigmas que vão sendo resolvidos, propiciando a evolução, indicando caminhos e permitindo a reparação do passado sombrio. Nesse pensamento, encontramos a fala do espírito Flacos. E agora abro aspas para reproduzir o texto em que ele fala: "Mas, além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ciosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento, começa vasto império espiritual, vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham, com as criaturas terrenas, as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Seres humanos, situados noutra faixa vibratória, apoiam-se na mente encarnada através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade, tão incompletas na virtude, quanto os próprios homens." Fecha aspas, essa é a palavra do Espírito Flacos. E finalizo escrevendo o seguinte: essa fala desvenda uma gigantesca comunidade espiritual que envolve todo o planeta numa impressionante vasta interação mental entre os encarnados do mundo e aqueles domiciliados no mais além. Tudo interage na natureza, seja material ou espiritual, nos fazendo refletir que estamos constantemente cercados por, abre aspas, uma nuvem de testemunhas, fecha aspas. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que novamente nós estamos aqui nesse domingo na nossa União Rádio Web. O Geraldo, demora muito para a gente ter essa consciência, né? Porque realmente nós somos um planeta com 7 bilhões de almas encarnadas e, segundo as estatísticas, tem 4 para cada um, tem 4 no plano espiritual. Para cada encarnado. Para cada encarnado. A diferença é que esses 7 bilhões, eles se encontram, a grande maioria, muito longe de nós, né? Aqueles que estão mais próximos estão pelo menos numa casa de diferença de nós. Nós convivemos aí com a nossa família, aquele grupinho familiar que nós estamos constantemente juntos. Agora, os espíritos, não. Os espíritos, eles se deslocam com muito mais facilidade. E a doutrina espírita, ela nos coloca diante de uma realidade que nós precisamos entender. Porque se a gente não entender, a vida cada vez vai se tornar mais difícil. É a questão da sintonia. Então, quando nós vibramos numa determinada faixa, nós sintonizamos com uma determinada leva de espíritos. Agora, quando nós vibramos numa outra faixa, além de atrair para nós aqueles espíritos que vibram naquela faixa negativa, aqueles espíritos que tentam nos ajudar, por respeitar o nosso livre-arbítrio, eles se afastam. Eles se afastam porque não vão ficar assistindo, né? Sem poder fazer nada, alguma coisa que nós não queremos. Então, eles se afastam. Eles vão buscar outras operações mais em linha com o que eles pensam. Então, nós precisamos captar essa realidade que Deus nos coloca e nós estamos demorando para entender. O reino de Deus na Terra, ele vai se implantar pela prática do bem. E essa prática do bem, ela vem através daqueles discípulos do Cristo que estão dispostos a serem os portadores do bem. Nós falamos na reunião passada que o moço lá pediu para mim para capinar aquela região e eu passei batido. E olha que eu sou um cara que me considero esclarecido, né? Mas não é para me lamentar por causa disso, é para prestar atenção e numa próxima ocasião não cometer esse erro. Então, nós precisamos nos convencer disso. Ou nós vibramos na faixa certa, ou não tem milagre. Nós entramos na faixa de tudo isso que está por aí. Então, nós precisamos entender isso de uma forma muito clara. Existe uma frase se não me falha a memória, é de Jesus. Ele diz assim, quem não é por mim é contra mim. Então é uma coisa muito certa. Jesus tem um propósito muito claro. Ele nos deixou isso através do Evangelho, através da sua vida, de uma forma muito clara, muito nítida. E nós entramos nessa se nós quisermos. Agora, se nós não quisermos, ele continua o trabalho dele. Não é ele que nos rejeita ou que nos afasta. Somos nós que nos afastamos. Então, principalmente nós, que já somos clareados pela luz do cristianismo e do espiritismo, nós precisamos praticar. Não tem mágica. Não tem mágica. Nós, para transformarmos o mundo, nós temos que primeiro nos tornarmos a luz do mundo. E para isso, vigiai e orai. Muito interessante, Luiz. E eu vinha refletindo exatamente que a maioria dos nossos julgamentos, dos nossos entendimentos, dos nossos costumes, giram em torno da vida material. A gente acaba, por estar aqui encarnado, a gente acaba encadeando raciocínios, tudo ligado à vida carnal. E o Espiritismo, quando surgiu no mundo, ele quebra um paradigma, mostrando que existe uma outra realidade além dessa vida material, para nós pensarmos, para nós refletirmos, para nós refazermos alguns conceitos, para meditarmos na realidade de uma vida além da morte, que interage incessantemente com a gente. E da mesma maneira que interagem os espíritos esclarecidos e bondosos, interagem também aqueles espíritos perturbados. E não, em função da nossa vibração. Em função da nossa vibração, exatamente isso. Então, constantemente, nós estamos cercados de espíritos que, sem que percebamos, acabam influenciando numa atitude, num pensamento, num comportamento, e acaba gerando, muitas vezes, uma relação direta com o comportamento da sociedade. Isso, né? E principalmente quando a massa, né, se envolve nesses pensamentos coletivos, e aí é aquela balbúrdia que você conhece. Né? Então, essa coisa. Tem aquela série do que o André nos falou sobre da NET, né? Por que odiamos? Então é uma série que você indo lá na NET, lá no Now, você insere, você encontra lá Por que odiamos. É fantástico. Né? Aqueles que querem dominar estabelecem parâmetros extremos. Nós e eles. E não existe isso, nós e eles. Existe uma série, uma gama imensa de pensamentos. Né? Pensamentos moderados, pensamentos mais ou menos, pensamentos extremistas. Mas a grande maioria está no meio da faixa. Quem quer dominar, traz para os extremos. E nos conduz, às vezes, numa convulsão que a gente, se não tiver atento, a gente se envolve. Sim. Se envolve. Você vê, se deixa levar. Se, né, deixa levar. Então você vê que esses que catequizam, que dominam, eles, você vê que aquele grupo pensa sempre da mesma forma. Parece assim que é uma orquestra. Sim. Entende? São teleguiados. Mas por quê? Porque foram envolvidos, foram catequizados e aquilo se opera daquela forma. Você vê que uma Alemanha inteira se entregou na conversa do Hitler, naquele clima do Hitler. O Mussolini, entende? Quer dizer, então esses líderes conseguiram trazer uma massa para que... Isso não existe. Existe uma massa de pessoas, uma gama imensa de nuances que querem viver e querem o bem. É a grande maioria. Agora, nós nos envolvemos nessas idas e vindas e acabamos prejudicando o nosso processo evolutivo. E não existe esse negócio de eu não faço mal nenhum. Nós temos que sair dessa zona de conforto. Existe um posicionamento. Eu sou a favor do cristianismo, eu sou a favor da prática do bem, ótimo. Então pratique. Pratique. Faça. Seja uma. Jesus falou de uma forma muito clara e muito simples. Brilhe a vossa luz entre os homens. Então nós não podemos ficar de apagadinho. Nós não podemos ficar de disfarçando. Até porque o nosso comportamento influencia outras pessoas. Exatamente. Né? Se não influenciarmos com o nosso, vai ser influenciado por outros. Por outros. Exatamente. E nós não podemos reclamar. Exatamente. Se os outros estão influenciando, por que estão agindo? E isso, o Luther King, se não me engano, tem uma frase muito bonita que ele diz assim: infelizmente, os bons não são agressivos na sua ação. É. Entende? É mais ou menos assim. Os maus são bem atuantes. Agora, os bons não, são muito omissos. E é interessante tudo isso que você fala, Luiz, porque eu vou pegar dois polos. É, existe, por exemplo, uma cidade aqui no Brasil que existe uma incidência muito grande de suicídios. E é interessante como um exemplo contamina o outro, acaba gerando uma reação em cadeia que leva como se fosse uma obsessão coletiva, uma compulsão coletiva. É um influenciando o outro negativamente. No outro extremo, encontramos várias declarações de pessoas que, ao se aproximarem desses grandes líderes morais, Chico Xavier, Irmã Dulce, Maria Tereza de Calcutá, são beneficiados pela sua influência e começam a fazer o bem. Então é interessante como tudo isso se transmite pelo gesto, pela palavra, pelo comportamento, pelo pensamento que muitas vezes passa despercebido. Isso aí, o Paulo não falou, sede meus imitadores como eu fui do Cristo? É isso aí, exatamente. O Geraldo, nós imitamos. Então a gente vê o comportamento de duas pessoas. Aquele comportamento que nos fascina, ele nos leva àquela prática. Por Sim. quê? Porque nós nos identificamos. Agora, tem que ser um comportamento muito bem definido, muito claro, muito nítido, para que as pessoas possam perceber e seguir. Agora, se você tem um que faz uma coisa nitidamente direto, e o outro é assim, mais ou menos, isso, água com açúcar, aquele pensamento que se tornou quase universal. Eu não faço mal para ninguém. Compensação não se envolve com bem, né? Por causa exatamente daquele ditado popular, procurar chifre na cabeça do cachorro. Né? Quer dizer, você vai se envolver num negócio que você não tem nada com aquilo, não foi você que provocou, mas você pode influenciar para tirar a pessoa daquilo. Então, sem sombra de dúvida, você está sujeito a risco. Agora, se você não quiser correr o risco, como é que você quer mudar o mundo? Jesus foi crucificado, ele não veio aqui de passeio numa nuvem fazendo mágica. Extremamente ativo. Extremamente ativo, a ponto de desencarnar crucificado por nós. Muito bem, meus amigos, essa é a nossa primeira reflexão, um pensamento que a gente divide com vocês para, entre outros objetivos, motivá-los a estudar. E é por isso que sempre repetimos todo o programa que a Casa Espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. Agora peço ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa maravilhosa prece, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, sempre inspirados pela voz da Terezinha Oliveira. E nesse primeiro bloco trazemos o livro Vinha de Luz e vamos selecionando textos que de alguma forma possam trazer esclarecimentos a todos nós. E hoje eu selecionei o capítulo 30, De Alma Desperta. Emmanuel seleciona uma frase da Epístola de Paulo, na segunda Epístola a Timóteo, versículo 1, parágrafo 1, versículo 6, em que Emmanuel fala sobre a alma desperta. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto que, em hipótese alguma, devemos permitir se extinga em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com a esmagadora percentagens sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-nos insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe mil e um convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo é conduzida a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselha ao companheiro não olvidar-se a necessidade de acordar com o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos e em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Às vezes algum leitor incauto, ele pode imaginar assim, poxa vida, mas é tudo sempre pro lado do mal, né? Sempre o, né, como se fosse assim um arrastamento, uma coisa. Gente, nós precisamos entender como é que se processa a evolução. Nós hoje estamos num estado racional, né? E estamos iniciando esse processo da racionalidade. Existem esses espíritos que nós citamos aí, que já estão num processo mais adiantado, e temos o referencial de Jesus, que é o espírito perfeito que habitou entre nós. Na retaguarda, se nós remontarmos o nosso processo evolutivo, nós viemos do instinto. E todo esse instinto se desenvolve no mundo animal. Nesse mundo dos instintos, nós éramos impelidos a matar para não morrer. Nós éramos impelidos à sobrevivência. Chegamos num estágio que o Livro dos Espíritos nos aponta, que nós fomos criados simples e ignorantes. É no momento onde nós estamos estagiando do instinto para a racionalidade, onde nós adquirimos a capacidade de discernir e escolher. A partir daí, nós começamos a ser responsáveis por essa nossa ascensão. Se você imaginar um foguete partindo da Terra, você pode compreender isso de uma forma muito clara. Qual é a energia que esse foguete precisa para sair da inércia? Você vê que a maior parte do consumo ele despende na partida. Você pega qualquer elemento, um elevador. O elevador está parado. Para você acioná-lo para um outro andar, é ali o maior consumo dele de energia. Depois que ele deu a partida, aquilo lá, a energia é mínima. Isso aí é em tudo, para o carro. Quando você bota em uma quarta marcha, a energia que o carro consome é mínima. Agora, a grande energia que ele consome é na partida, na primeira, quando passa para a segunda, quando passa para a terceira, depois ele engata a quarta, aí a quinta. A quinta, então, é voo pleno. É assim o nosso processo evolutivo. Nós estamos na primeira marcha. Ou, não vou exagerar, vamos dizer que já passamos a primeira, nós engatamos a segunda. Nós estamos na marcha de força, onde nós começamos a dar velocidade no nosso progresso. Agora, você cansa de ver gente aí que não sabe passar marcha, né? E vive na segunda e tenta acelerar. E aí é aquilo que a gente vê, aquele ronco forte que não sai do lugar. Por quê? É mesmo o processo. Nós partimos do instinto, da força, da animalidade para a angelitude. Então nós precisamos... O Geraldo vive falando que o sentimento é um... Né? Por quê? Porque é um sentimento que nós precisamos desenvolver. É a fase em que nós precisamos aprimorar o nosso sentimento para captar as vibrações mais elevadas. Então, quanto mais nós libertamos do corpo... Agora, você quer andar atrasado? Começa a beber, começa a comer, começa a alimentar as paixões humanas, as paixões materiais. Você vai cada vez se restringindo mais ao corpo. Então, é um espírito que ele está aprisionado no corpo nessa luta para se libertar do corpo. Não se trata de você não viver no mundo. Se trata de você viver no mundo com esse escafandro que Deus te permitiu para a tua evolução e dominar esse escafandro. Fazer com que esse escafandro ele faça de acordo com a sua vontade. Você tem o desejo, Paulo, eu canso de falar essa frase aqui, aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. É o instinto nos trazendo através dos arrastamentos, dos velhos hábitos, a prática daquilo que nós precisamos nos libertar. Então, a gente cansa de anotar e de fazer isso. Você vê uma pessoa em dificuldade e você pensa assim, eu quero meu bem-estar, né? Cada um por si, ele que se dane. É um processo negativo, você sabe, o cristianismo não fala isso. Então, querer ser cristão, querer progredir, querer evoluir, é ir na direção do problema, não é se afastar do problema. É você ir na direção do problema daquele que ainda tem, porque você já conseguiu se desvencilhar do seu. Então a nossa tarefa não é só nos livrarmos dos nossos problemas, é nos livrarmos do nosso problema e a nossa ascensão se dá quando nós começamos a tentar ajudar os outros a fazer a mesma coisa. Sim, sim, sim. Entendeu? Então esse é o processo da evolução. Por isso que Jesus falou tão claro e nos deixou tão, tão nítido. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o processo que nos faz crescer, nos faz evoluir, porque liberta de nós a maior das correntes que nos mantém presos à matéria, é o egoísmo. E Kardec falou de uma forma muito clara, a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Luiz, eu gosto muito de me exercitar e refletir nos títulos que o Emmanuel coloca nos seus livros da coleção Fonte Viva. O capítulo é De Alma Desperta. Todos nós aqui já passamos pela experiência de acordar o filho para ele ir para a aula. Ele está lá dormindo profundamente e ele está interagindo 0, alguma coisa com o meio ambiente. Ele está dormindo profundamente. Você acorda, ele não acorda, acorda, ele não acorda. E quando ele acorda, ele vai assim meio devagar, meio levanta, calça um chinelo, o outro pé num calça, e ele vai tomando consciência do que está acontecendo. Então, quando Emmanuel nos traz essa imagem de alma desperta, a impressão que dá que muitos, ou a maioria da sociedade humana, ainda está muito sonolenta em relação às necessidades do espírito. Ficamos dormindo, às vezes, muitas vezes, entretidos com os prazeres, com os atrativos da vida terrena, e nós permanecemos como se estivesse sonolento, sem perceber, de fato, a vida maior, que é a vida espiritual, que é a vida mental, que é a vida psíquica, que é o nosso comportamento. E ele vai descrevendo que muitas vezes nos sentimos atraídos ou empurrados ou influenciados para ter a má conduta, para ter a conduta mais fácil, a conduta do convencionalismo humano, dos vícios humanos, e você se deixa levar porque aquilo é atraente, lhe dá um certo prazer material, e você vai como se fosse aquela música que você vai entrando numa hipnose coletiva e você não anda para frente, você fica parado ou dá meio passo durante a vida. E ele fala, nós temos que acender a própria luz, por mais influência que você tenha, desperta a luz que tem em você. E você falou, eu acho que é a chave de tudo, né? Diante da nossa deficiência, da nossa cegueira espiritual, da nossa pouca sensibilidade, um bom caminho para você acender essa luz é você iniciar o exercício da caridade. Que comece com o exercício da paciência com aquele que está ao nosso lado, com o exercício da compreensão daquele que trabalha com a gente. E esses pequenos passos vão criando ambientes e atmosferas que você começa a perceber melhor a razão maior da vida. E quando nós estamos aqui nesse programa Visão Espírita, a nossa intenção é despertar em nós também essa luz para que a gente possa crescer, porque não adianta só falar, a gente precisa fazer. Discurso a gente já fez em muitas encarnações, a gente precisa agora fazer para nós mesmos, ajudarmos quem está ao nosso lado. Então, um dos objetivos do programa Visão Espírita é despertar todos nós, eu, o André, o Luiz, o Alan, todo mundo que pertence ao grupo, para esse caminho novo, esse caminho melhor da evolução espiritual. E você que está nos ouvindo também se sentir motivado a estudar mais, a ler e acender a própria luz através do bom comportamento. Geraldo, você está falando uma coisa que é importante, é muito legal. Tem gente que estuda a doutrina, tudo, já tem elementos, às vezes é professor, tal. Quer dizer, são pessoas que estão aptas a divulgar a doutrina, a fazer alguma palestra, começa pelas pequenininhas, tal, e às vezes assim, eu não sou digno. E aí que está o erro. Não existe digno aqui na Terra. É tudo tranqueira. Dentro daqui tem três tranqueiras que são tão três tranqueiras das maiorzinhas. Uma ficha corrida ficha, aluno. Então não existe. É tranqueirinha tudo, não existe. Eu, semana passada eu citei o exemplo e a gente vive se flagrando, fazendo coisa errada. Tranqueira 1, 2 e 3. O que acontece? Nós temos a consciência, quer dizer, desenvolvemos o elemento principal para o crescimento. Nós temos consciência. A gente já adquiriu a consciência do que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Agora nós precisamos prestar atenção. Então você falou do título da lição e realmente Emmanuel está certo. Porque você mencionou o sono, né? É o espírito que se liberta do corpo e vai acordando devagar. Agora, com relação ao espírito e o corpo físico em estado de vigília, é a mesma coisa. Nós vivemos no estado de vigília, grudados nesse corpo, atentos e limitados pelos sentidos físicos. Agora, nós precisamos desenvolver a intuição. Foi o que nesse incidente da semana passada eu... Puxar a orelha. Puxar a orelha, né? Porque naquele instante a intuição chegou 100 metros de atraso. Entendeu? Quer dizer, mas chegou. Podia nem ter chegado, eu podia ter chegado em casa, ainda comentado com a minha mulher, aquele orelha lá. Não sei. Então, isso é uma consciência que nos permite avançar. Então nós falávamos dessas pessoas que dizem, não sou digno de falar, bobagem. Se for pensar assim, nenhum de nós é digno. Aí o que, que acontece com o avanço em mundos de provas e expiações? Fica estancado, porque ninguém divulga. Então, aqueles que divulgam é tudo espíritos de provas e expiações, tranqueirinha, estão tentando melhorar. Não existe santo em tribuna, e nem em rádio. É tudo espírito, como qualquer um que nos ouve, que está tentando evoluir com conhecimento da doutrina para divulgar e tentar que as pessoas também se interessem por esse conhecimento e procurem conhecer. Porque com esse conhecimento nós podemos, no diálogo com qualquer transeunte, externar esse pensamento e motivar aquela pessoa também a estudar. Eu falei, eu fui para um médico em Campinas, porque não fui atendido em Piracicaba. Os médicos de Piracicaba não aceitavam a primeira consulta, fui para Campinas. E aí lá em Campinas, além de ser atendido, na semana que eu liguei, encontrei um médico amigo e ele já leu 4 livros espíritas. Entendeu? Quer dizer, então, nós precisamos encarar. Existe um problema? Os problemas são feitos para nós superarmos. Sim. É essa a finalidade do programa, do problema. E quando nós superamos um problema, nós criamos fortalecimento. Nós nos fortalecemos. Nós somos capazes de enfrentar problemas um pouco maiores. É esse o processo da evolução. Ninguém evolui. O Bernardinho, eu canso de falar aqui. O Bernardinho, em 17 competições mundiais que ele participou, ganhou 15. Nossa Senhora. Ele treinava a turminha que nem uns loucos. Os caras ficavam 9 horas por dia treinando fundamentos do vôlei. Aí dá certo. Mas... dá certo, é claro. Se esforçou para isso. Você acha que, por exemplo, um Chico não evoluiu, não cresceu? Por quê? Ele até lambeu ferida. Sim. Quando é que você iria lamber uma ferida? Por muito menos. Não, entendeu? Quer dizer, você para botar uma gaze numa ferida, você vira os olhos. Entende? Então, as pessoas crescem, o mundo vai para frente através do esforço. Exatamente. Então, fica aí esses primeiros pensamentos sobre o primeiro bloco do programa Visão Espírita e dizendo que estamos na União Rádio Web, uma rádio que você pode ouvir pela internet ou pelo aplicativo que você pode baixar no seu celular e ouvir de qualquer lugar do mundo. Tem gente aqui, o Luiz acabou de falar, dos Estados Unidos, de Santa Catarina, de São Paulo, Rio de Janeiro, que está nos ouvindo, seja pela internet, seja pelo aplicativo. E é muito interessante. Aliás, eu vou cantar cidades que nós estamos, né? Americana, Sumaré, Leme, Tamboré, Mogi Mirim, Piracicaba, Boituva, Jandira, Valinhos, Ribeirão Pires, Cotia, Campinas, São Paulo, Monte Mor, Iracemápolis, Florianópolis e Limeira. E nos Estados Unidos. Geralmente tem uma, duas pessoas dessas cidades. E eu agora coloco um propósito, que cada um desse que nos ouve nesse momento se incumba de, na próxima semana, trazer mais dois. Convidar mais dois para ouvir. Convidar mais dois. Assim, gostou, olha, tem, né, um programa lá, é uns malucos lá em São Paulo, que os caras falam um montão de bobagem e tal, mas é interessante ouvir, e aí nós vamos medir o progresso. Se excelente, cada um trouxer mais dois, nós vamos triplicar a nossa audiência. Então fica feito esse desafio aí. Cada um trazer mais dois. Muito bem. E agora estamos preparados para começar o segundo bloco, são 10:09. O segundo bloco do programa Visão Espírita é o estudo da obra principal que trazemos aqui, já de muitos anos. Nós estamos estudando a obra de Kardec. Começamos lá no começo, o Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, e assim foi. O último livro foi a Gênese, e agora estamos no Céu e o Inferno. E estamos num capítulo que é a segunda parte, capítulo 4, é a manifestação de um espírito chamado Claire, né? Claire, né? Em que foi registrado na Sociedade de Paris, são aqueles espíritos mais perturbados, difíceis. E o Kardec, ele traz todo várias comunicações e algumas explicações do espírito de São Luís. E o capítulo é grande, né? Eu vou tentar resumir para que a gente possa entender o objetivo que o Kardec deixou esse texto, essas comunicações no livro Céu e Inferno. Como disse, ele está trazendo informações dos espíritos sofredores. Então ele faz uma introdução, e antes de ler essa introdução, um assunto que sempre me intrigou, queridos ouvintes, Luiz, André, é a velocidade como as mudanças ocorrem enquanto estamos encarnados, e a velocidade que ocorre com os espíritos depois de desencarnados. Durante a vida, muitas vezes é difícil você mudar uma conduta, mudar um pensamento. Você tem que falar, não, é o meu jeito, é assim. Você não muda ou muda muito pouco. E é curioso, porque a gente faz os encontros de turma e é comum a gente ouvir sempre a mesma coisa. Assim, nossa, você está do mesmo jeito. Eu não sei se eu me alegro ou se eu me entristeço, porque eu devia estar melhor, né? Mas as pessoas estão do mesmo jeito. Quer dizer, a nossa mudança é muito pequena. Mas do jeito que você era, meio sério, engraçado, contava, é do mesmo jeito. Eu falo, puxa vida, né? Era para você estar num degrau acima, mas todo mundo lhe vê do mesmo jeito. Então eu fico pensando que essas mudanças que acontecem enquanto encarnados seguem uma velocidade própria de quem está encarnado. E muitas vezes temos a dificuldade de vislumbrar e de perceber umas verdades tão nítidas e a gente não vê. Aí a gente desencarna. Num tempo muito menor, infinitamente menor, o espírito recobra uma consciência e ele desenvolve um sentimento definido no texto como arrependimento. E eu fui atrás ver, Luiz, o que é o arrependimento? O que é se arrepender? É você reconhecer um equívoco, um mal, um prejuízo que você causou a alguém, isso lhe faz sofrer, você entra num estado de compunção, de tristeza, de contrição, e você começa um processo de tristeza, de tentar mudança, de tentar pedir desculpa, de pedir perdão e começar a reconsiderar suas atitudes, sejam físicas, mentais, psíquicas, e entra num processo de reconhecimento do erro e aí inicia o processo de maneira direta da evolução. Esse processo de mudança no mundo espiritual, a gente observa que é muito rápido. Então, eu vou fazer a leitura, e não dá para ler tudo porque os textos são grandes. Então, o Kardec faz a seguinte observação. Sociedade de Paris, 1861. O espírito que forneceu os ditados seguintes pertenceu a uma senhora que o médium conhecera quando na Terra. A sua conduta, como o seu caráter, justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Além do mais, ela era dominada por um sentimento exagerado de orgulho e de egoísmo pessoais, sentimento que se patenteia na terceira mensagem, quando pretende que o médium apenas se ocupe com ela. As comunicações foram obtidas em diferentes épocas, sendo que as três últimas já denotam sensível progresso nas disposições do espírito, graças ao cuidado do médium, que empreendera a sua educação moral. Então, olha que quanto ensinamento aí. O médium, ele pode interferir ajudando o espírito. Aqui diz, de maneira clara, o médium ajudou ela na educação moral. Certamente o comportamento do médium, as conversas, as trocas de informações, ajudaram o despertamento desse espírito. E aí vem uma sequência de comunicações. Eu vou ler só o começo, que nós já estamos dentro do contexto. O espírito fala assim, esse Claire. Eis-me aqui eu, a desgraçada Claire. Que queres tu que te diga? A resignação, a esperança não passam de palavras para os que sabem que inumeráveis como as pedras da Saraivada, os sofrimentos lhe perdurarão na sucessão interminável dos séculos. E a comunicação prossegue, ela destilando rancor, ódio, ela mesmo se agredindo, se definindo como desgraçada, e assim vai toda a comunicação. Passam-se um mês, alguns dias, uma nova comunicação desse espírito, Clé, pelo mesmo médium. A minha desgraça aumenta dia a dia, proporcionalmente ao conhecimento da eternidade. Então ela já denota que está começando a ganhar uma consciência, que ela está tendo conhecimento da eternidade. Oh, miséria, maldita sejam as horas de egoísmo e inércia, nas quais, esquecida de toda caridade, de todo afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Aí ela começa a descrever, ela começa a ter consciência das atitudes que teve e ela começa a vislumbrar a eternidade. Aí passam-se alguns dias, numa nova comunicação, aí ele, eu acho que já, aquele homem velho, aquela personalidade mundana, se apresenta e nessa mensagem ele se dirige ao médium. Por que me esqueces? Até aqui venho procurar-te. Acreditas que preces isoladas e a simples pronúncia do meu nome bastarão ao apaziguamento das minhas penas? Não, 100 vezes não. Eu urro de dor, errante, sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o aguilhão do eterno, do castigo a enterrar-se-me na minha alma revoltada. Então ele está começando a se revoltar, a reconhecer que ele tem que mudar, e ele tenta se agarrar ao médico: você não pode esquecer de mim, me ajuda, me faça isso, tal. E aí passam-se alguns dias, vem numa nova comunicação, tal, e nesse intervalo, o Kardec coloca um esclarecimento do Espírito São Luís. O Espírito São Luís, vendo essas três comunicações, resolveu dar uma mensagem. Ele fala: este quadro é de todo verdadeiro e em nada exagerado. Perguntar-se-á, talvez, o que fez essa mulher para ser assim tão miserável? Cometeu ela algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não. Ela nada fez que afrontasse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais felicidade terrena. Beleza, gozos, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava a ponto de dizerem os que a viam: que mulher feliz! E invejavam-lhe a sorte. Mas, quereis saber? Foi egoísta. Possuía tudo exceto um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas violou a lei de Deus, visto como esqueceu a primeira das virtudes, a caridade que você citou, Luiz. E aí ele desenrola todo o procedimento dela voltado para si mesma. E quando ela desencarna, ela entra nesse sofrimento moral. E aí segue mais adiante essas comunicações de um outro espírito, Georges. Ele fala assim: falar-vos-eis da importante diferença existente, é o espírito de Georges, entre a moral divina e a moral humana. Aí é uma coisa que eu queria passar para você, para depois falar a diferença da moral divina e da moral humana. Muitas vezes, aqui no mundo, você não fez nada de errado, mas diante da justiça maior você está cometendo erros incríveis. E muitas vezes aquele condenado na justiça terrena, para a justiça divina, é um mal menor. E assim ele vai descrevendo: finalmente a moral divina aceita todo o arrependimento. E o arrependimento é um fator preponderante para a mudança de paradigma no mundo espiritual. Esse sentimento do arrependimento. E aí o espírito vai. E aí, ó, na comunicação a seguir, Claire fala do seu marido, que muito o martirizava, e da disposição que ele se encontra no mundo espiritual. Foi esse quadro que ela por si não pôde completar. Foi concluído pelo guia espiritual do médium. E aí ele vai descrevendo todas as características, e no final aqui, Luiz, tem várias considerações do Espírito São Luís descrevendo as características desse espírito. Só vou finalizar aqui falando o seguinte: estas comunicações são instrutivas por nos mostrarem, principalmente, uma das feições mais comuns da vida, o egoísmo. Delas não resultam esses grandes crimes que atordoam mesmo os mais perversos, mas a condição de uma turba enorme que vive neste mundo, honrada e venerada somente por ter um certo verniz e isentar-se do opróbrio da repressão das leis sociais. E assim segue nessa sequência, Luiz. Feitas essas considerações, eu faria algumas perguntas a você assim: por que aqui na Terra parece difícil as mudanças morais, as mudanças de caminho, e no mundo espiritual após a morte, o espírito em pouco tempo ele se manifesta tal qual era, mas em pouco tempo parece que ele se torna mais sensível aos conselhos, às admoestações, às visões, e em pouco tempo ele se arrepende e ali inicia todo um processo de mudança para ele se preparar para uma nova experiência na Terra. Ô Geraldo, aqui na Terra nós somos preparados de uma forma diferente. Eu estou com 72 anos, comecei a trabalhar com uns 12 anos e eu nunca tive um desemprego. Eu nunca tive desempregado. Eu sempre trabalhei. Eu não fiquei assim, talvez um dia desempregado. Isso poderia me levar a raciocinar que eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho o teu trabalho, eu tenho o meu rendimento, eu tenho a minha família, tenho as atitudes que eu tive com o dinheiro que eu recebi. Então eu posso pegar essa construção que eu fiz e viver do jeito que eu quiser. Sem muita responsabilidade. Sem muita responsabilidade. Minha vida é boa. É ótima. Se eu adentro a doutrina espírita, isso que me causa uma complicação. É porque eu começo a adquirir a consciência de que você não tem problema, você não tem desemprego. Isso é uma responsabilidade. Sim. Né? Quando você estuda a doutrina espírita, você chega à conclusão que se você tem uma vida completamente assim, sem dificuldades como saúde, como desemprego, como moradia, você tem uma responsabilidade muito grande. Isso aí não é para você dormir em berço esplêndido. Isso aí é para você ficar de olhos atentos, porque existem responsabilidades que você precisa se conscientizar delas. Muita gente vive sem essa informação. Eu fui adquirir essa informação porque me debrucei sobre os livros espíritas e adquiri esse conhecimento. Eu já comentei aqui com esse público, não tem problema nenhum comentar, porque isso é lição. Eu tenho uma irmã inteligentíssima e eu coloquei o livro Os Mensageiros na mão dela. E ela leu a primeira lição. E ela me devolveu e disse assim: você acha que eu vou querer ficar doida? E ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão sobre o aspecto de entendimento. Ela captou. Agora, ela fugiu da responsabilidade. Por quê? Porque ela, quando leu uma simples página, ela adquiriu a consciência que se ela lesse as demais, ela depois não teria mais razão de dizer por que ela não mudou a vida dela. Ao passo que se ela desconheça ou não queira conhecer, ela pode levar a vida dela numa boa. É o avestruz. É o avestruz. Enfiou a boca no, a cabeça no buraco. Isso é proveniente de um egoísmo. De uma coisa, exatamente, procurar chifre na cabeça de cachorro. Então, Geraldo, nós todos, infalivelmente, somos criaturas com uma série de defeitos. E Kardec aponta como o maior dos nossos defeitos terrestres, né? Nós, terráqueos, egoísmo e orgulho. Então, quando você percebe, por exemplo, num filho seu, num familiar, esse sentimento de egoísmo, você tem por dever alertá-lo disso. Chama atenção. Para que ele preste atenção naquilo, tenha consciência daquilo. Isso é educação, Geraldo. Sim, isso é muito importante. Mas não é fácil. Ninguém gosta que lhe diga que ele é egoísta. Ele se sente ofendido. Exatamente. Eu? É. E numa ocasião, tomando um lanchinho, eu também já contei essa história aqui. Tomando um lanchinho, estávamos em três, com uma cadeira vaga na nossa mesa, e o restaurante foi enchendo, a ponto de as pessoas não terem mais cadeira para sentar. Então, eu ofereci a nossa cadeira que estava sobrando para alguém que estava sem cadeira. Tomei uma bronca, Geraldo. É! Que isso? Você não presta atenção no que eu estou falando? Tomei uma bronca. Agora, a bronca não pode ficar só por aí. E eu não posso dizer que aquela bronca foi merecida. Eu tenho que aproveitar a ocasião e dizer para a pessoa: você é egoísta. Porque está pensando só em nós, que estamos aqui em três com a cadeira sobrando, e tem gente aí que está em pé. Claro. Presta atenção, isso aqui você deveria me elogiar. Mas não me chama atenção porque eu não estou te ouvindo. Você está falando bobagem e eu parei de te ouvir um minuto para dar a cadeira para uma pessoa. Isso é educação, Geraldo. Sim, também acho. Educar, Geraldo, é muito mais difícil do que passar a bola. Deixa rolar. É, o gesto ele é mais forte do que a palavra. Geraldo, e hoje nós estamos, e eu digo isso em bom tom, nós estamos cometendo um crime com as nossas crianças. As pessoas ficam com medo de que os jovens cresçam e falam usar maconha. Eles falam assim, não pode ter uma cicatriz psicológica. É, que cicatriz psicológica? Nós, e nós estamos deixando os nossos filhos no celular aí o dia inteiro e não estamos chamando atenção disso. É, isso é uma coisa ruim. Realmente. Entendeu? Então, existem crianças que chegam assim e dizem assim, vovô, ai, que bom que você está aqui, dá um beijo, aquele negócio todo. E aí daqui a pouco você vai se despedir. É, dá cabeça pra você pra beijar porque tá olhando o celular. Não, para com isso, larga essa porcaria. Geraldo, nós temos que... O que que Jesus disse? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. É, sem dúvida, criar um... Criar um confronto, dizer assim, não, vamos continuar fazendo essa besteira que nós estamos fazendo. Vamos mudar o que tá vamos acontecendo. Mudar o que está acontecendo, porque o que está acontecendo não está bom. Luiz, você descreveu muito bem essa dificuldade enquanto encarnado. Aí o espírito, por razões variadas, desencarna. E em pouco tempo, ele, como esse espírito declara aqui, ele começa a ganhar uma consciência que ele não tinha ou ele subjugava enquanto encarnado, e em pouco tempo ele vislumbra caminhos que ele não vislumbrava. Por que que essa velocidade de percepção, de entendimento é diferente no mundo espiritual? Porque ele não está limitado pelo corpo físico. O corpo físico, Geraldo, nos limita as nossas percepções. O corpo físico ele só tem a capacidade de enxergar pelos olhos. Se acontecer alguma coisa atrás de você, você não vê. Se alguém te apunhalar pelas costas, você vai morrer. Porque você não vê. Porque os seus olhos estão vendo na frente. O espírito enxerga em torno. Agora eu pergunto a você. Eu estou lendo o livro Libertação, acabei de ler novamente. E você vê coletividades imensas voltadas para o mal, empedernidas, que deveriam passar por esse processo que a Claire está passando, passou, mas não passam. Parece que eles não mudam, ou mudam muito dificilmente. Qual a diferença desse espírito Claire, que ganhou uma consciência em alguns meses de desencarnação, comparado com esses espíritos empedernidos no mal? Você diz no mundo espiritual. No mundo espiritual. Sim, porque eles estão sob o jugo de um espírito mau. Domínio psicológico. Domínio psicológico, tudo. Esses ambientes, eles são dominados e são conduzidos, né? E isso tudo, você vai dizer assim, pá, e os bons espíritos não fazem nada? Não. Isso é em função da sua vibração. No mundo espiritual, as pessoas se atraem pela sua vibração. O espírito aceita aquilo. Aceita aquilo e ele se carreia para aquilo. Ele se candidata para entrar naquela sala. Através da sua vibração. Aí ele entra, depois ele não tem essa consciência de sair. Não tem essa consciência de sair, porque isso aí depende do livre-arbítrio, depende do equilíbrio. E ele não tem. O Camilo Castelo Branco, quanto tempo demorou para acordar? Sim. 70 anos, Geraldo. Sim. Suicídio. E o plano espiritual, as leis são muito claras. Enquanto você não quebrar, enquanto você não bater com a cara no fundo do poço, você não volta. Aqui, o que que acontece com o teu filho? O teu filho faz uma conta, você vai lá, tal, faz, dá uma bronca e paga. Entendeu? Esse teu filho daqui a pouco aparece com uma conta maior, porque você cobriu. Você não deixou ele chegar no fundo do poço. Sim. Deixa ele sujar o nome dele. Deixa ir pro Serasa. E depois ele que trata de limpar. Aí você está educando e você está fazendo ele sentir o que é fazer aquilo. Nossa, realmente. Quando você ampara essas coisas, você, o cara morre velho e não para de dar cano nos outros. É verdade, você conhece essas histórias. Muito, né? Impressionante. Você vê, por exemplo, o que aconteceu com esse negócio do empréstimo compulsório dos aposentados. Isso aí foi um crime que se cometeu. Porque os aposentados geralmente eram pessoas honestas. Aí eles estão cercados de filho, né, genro, desempregado. E aí começa, você pode pedir um empréstimo, porque aí eu tenho uma chance de começar e coisa. Você vai lá entra nessa. E daqui a pouco você está atolado. Além de ele não ter emprego, você agora é endividado. Ele leva você. Exatamente. Então veja, às vezes você pode dizer assim, você é muito radical. Não é. Se esse teu filho é um cara que você conhece, é um cara íntegro, é um cara cheio de ideias, é um cara competente, vale a pena arriscar. Sim, agora, se você conhece seu filho, você sabe que a vida inteira ele ficou lá, tinha emprego bom, mas não gostou, saiu. Não pode. A gente tem que educar. E a forma de educar é deixar o cara engolir aquilo que botou no prato. Eu acho que isso nos faz refletir o seguinte. O espírito desencarnado é uma coisa que eu costumo sempre lembrar. Hoje eu estou Geraldo. Quando desencarnar, eu permanecerei Geraldo por alguns anos. Depois eu vou adquirir uma consciência maior. E esse Geraldo vai fazer parte de uma personalidade transitória. Posso até continuar me referindo como Geraldo, mas eu adquirirei uma consciência maior. Essa consciência maior inicia no processo, no momento em que você desencarna. Por mais atribulado que você esteja, aquele véu que tinha sobre os seus olhos sai, você começa a ver mais, a sentir mais, e se você é movido por um sentimento de compaixão, de arrependimento, o Luiz sempre fala isso, você entra numa sintonia diferente, porque tudo no universo é vibração, e você passa a perceber a razão da vida e a necessidade da sua mudança. E esse processo de arrependimento ocorre em todo o momento da erraticidade. Enquanto você estiver desencarnado, esse arrependimento passará por etapas. E a última etapa desse processo de arrependimento é o desejo da reparação, que você vai trabalhar para que numa próxima experiência você comece a resgatar tudo aquilo que você desequilibrou. Não é isso? Muito bem, então essa foi a lição de hoje do livro O Céu e o Inferno. E vamos sempre lembrar que o nosso programa Visão Espírita depende da sua ajuda, do seu depósito identificado, que nós temos um custo aqui. Toda semana o Luiz traz os valores, o quanto foi depositado. Então, ajude o programa Visão Espírita fazendo um depósito identificado numa dessas contas bancárias. Banco Sicoob, agência 5004, conta corrente 141-870, dígito 0, CNPJ 01-229 116/0001, dígito 60. E outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa, Banco do Brasil de Piracicaba, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Nós estamos com saldo de 4.374,43. Os dois últimos lançamentos é a contribuição de R$300 da USE Santa Bárbara e o pagamento da NET, que é R$137, que é da internet aqui no coisa e o telefone. Muito bem. Vamos lembrar também da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para sua empresa, através da internet, preparada para criar e administrar sites. Sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Agora vamos para a música de boa qualidade. De excelente qualidade. Hoje é Retalhos de Cetim com o Benito de Paula. Uma música muito bonita. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim. Gastei gastei tudo em fantasia. Era só o que eu queria. E ela jurou desfilar pra mim. E a escola estava tão bonita. Era tudo o que eu queria ver. Em retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim. Deve ser de um long play da década de 70, naquele disco de vinil. Eu lembro quando eu tocava essa... Meu Deus do céu, o tempo passa, hein, Luiz? Nossa, passa, tempo, passa, hein? Mas graças a Deus essas coisas ficam. São coisas bonitas que a gente relembra, né? E nós precisamos tocar isso de novo, porque a molecada hoje só está escutando porcaria. Não sabe nem quem é essa verdade. Música. Com várias músicas eu trago aqui, o André diz assim, eu não conhecia. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 39 minutos. Estamos aptos agora a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. Procuramos desde o começo traçar uma linha de pensamento daquelas fronteiras sensoriais, da necessidade da alma desperta, depois desse espírito Claire trazendo as suas dificuldades enquanto encarnada e depois despertando no mundo espiritual para o arrependimento, para a mudança, e o espírito de São Luís trazendo informações muito interessantes que valem a pena ser lidas, refletidas. E a gente finaliza esse terceiro bloco trazendo também um livro de André Luiz chamado Mecanismos da Mediunidade, é o 12º livro, um livro que você precisa ler com calma, porque é recheado de informações técnicas, filosóficas, e que você tem que ler com vagar, meditando e refletindo em cada passo. E eu peguei aqui o capítulo 25, é um assunto que é muito interessante que a gente fale sobre esse assunto, Luiz, que é a oração, a prece. E muitas vezes você vê entre religiosos. Ah, por que que eu vou rezar? Deus já sabe, já conhece os meus problemas, as minhas dificuldades. Eu rezei ontem, por que que eu vou rezar hoje? Vou ficar 3 dias sem rezar, depois eu rezo. Isso é uma coisa comum, e eu já vi isso, é comum entre os espíritas também. O indivíduo esquece de orar. Na tribulação do dia a dia, chega, deita, dorme, acorda, trabalha e vai encaminhando. E aí o capítulo todo, ele fala várias nuances da oração, da prece. Ele fala mediunidade e religião, reflexo condicionado e mediunidade, grandeza da oração. E eu selecionei um texto aqui chamado Equilíbrio e Prece. O que que pode acontecer, o que que deve acontecer quando você se dispõe a essa prece, a esse intercâmbio, a essa interação com a inteligência suprema do universo e com esses espíritos bondosos que nos ajudam. Então eu vou ler esse pequeno texto do André Luiz, falando sobre equilíbrio e prece, passo ao Luiz para que faça os comentários. André Luiz escreve: é indispensável compreender que a inteligência encarnada conta com múltiplos meios de preservar o corpo físico em que se demora. Além dos inestimáveis serviços da pele e da mucosa intestinal que o defendem nas intromissões indébitas de elementos físicos e químicos, prontos a lhe arruinarem a estabilidade, o homem consegue mobilizar todo um sistema de quimioterapia bacteriana, atualmente em plena evolução, para mais ampla eficiência, com antibiose ou atuação bacteriostática, levada a efeito por determinadas unidades microbianas sobre outras, na vanguarda dos processos imunológicos. É possível, então, coibir com relativa segurança a febre tifoide, as disenterias, a tuberculose, as rickettsioses, a psitacose, as infecções pulmonares e urinárias. Entretanto, não acontece o mesmo quando nos reportamos à atmosfera psicológica em que toda criatura se submerge na vida social do planeta. Visto à distância, o homem na arena carnal pode ser comparado a um viajor na selva de pensamentos heterogêneos, aprendendo, por intermédio de rudes exercícios, a encontrar o seu próprio caminho de libertação e de ascese. Mentalmente exposto a todas as influências psíquicas, é imperioso se eduque para governar os próprios impulsos, aperfeiçoando-se moral e intelectualmente para que se lhe aprimore as projeções. Eu vou até reler esse parágrafo. Mentalmente exposto a todas as influências psíquicas, é imperioso se eduque para governar os próprios impulsos, aperfeiçoando-se moral e intelectualmente para que se lhe aprimorem as projeções. Segue André Luiz: no que tange à saúde e manutenção do corpo e no que se refere à aquisição de conhecimentos, utiliza a consulta a médicos e nutricionistas, professores e orientadores diversos. É natural dessa forma se valha da prece para angariar a inspiração de que precisa a fim de afinizar-se com as diretrizes superiores. No circuito de forças estabelecido com a oração, a alma não apenas se predispõe a regenerar o equilíbrio das células físicas viciadas ou exaustas através do influxo das energias renovadoras que incorpora espontaneamente, assimilando os raios da vida mais alta a que se dirige, mas também reflete as sugestões iluminativas das inteligências desencarnadas de condição mais nobre com as quais se coloca em relação. O Geraldo, você que é médico, você que tem uma vida extensa de consultório, quantos casos, Geraldo, que você encontrou na vida que o cara estava ferrado, estava mal? Aí você foi lá, você examinou, você diagnosticou. Operei. Você operou. E aí você receitou. Você passou uma receita para o cara e diz assim: olha, você tem que tomar isso a cada 8 horas, por 5 dias e assim por diante. Aí daqui a pouco o cara volta depois de umas 3 semanas: olha, doutor, não adiantou nada. Aí você começa a perguntar e você vai descobrir. A primeira providência das pessoas é ir ao médico, porque eles acham que o médico vai arrancar dele o problema. Aí, com a receita, ele vai e às vezes não compra o remédio. Ou às vezes compra. E o que que acontece normalmente com o vulgo, Geraldo? A pessoa começa a dar o remédio, começa a ter os primeiros sintomas de melhora, para de tomar. Sim. E aí ele... Exato. E aí quando volta lá te reclamando e você fica sabendo, você diz para ele, filhinho, você fortaleceu aquela bactéria que estava no seu organismo, porque você deu uma dose fraca e aí parou. Então ela se acostumou com aquilo e... Geraldo, pessoal que é mágica. E não existe mágica, Geraldo. Existe ação. Existe ação. E existe uma reação em função da ação que você aplica. As pessoas sabem a respeito da prece. As pessoas sabem que nós precisamos ler para conhecer o mundo espiritual. Você vê, essa série do André Luiz, são 9 livros descrevendo o mundo espiritual. Sim. Até então, no cristianismo, nós tínhamos a informação de Jesus lá sobre o rico e o Lázaro. É aquela informação que o cristianismo nos trouxe a respeito do plano espiritual, que era uma informação assim muito clara, muito nítida, mas era uma informação pequena. A doutrina espírita veio trazer uma lupa em cima do plano espiritual, nos trouxe detalhes que as pessoas vão conhecer se debruçar sobre os livros. Sim. Agora, as pessoas querem ir no centro uma vez por semana, como faziam nas religiões, e escutar uma palestra e saber tudo sobre o espiritismo. E não cumprir as suas obrigações básicas, primárias. Você quer ver? Nós temos um grupo de desobsessão que nós atendemos muitas pessoas, e são inúmeros, o André está aqui para confirmar, inúmeros casos que atendemos de crianças. Crianças que começam a ver coisa de noite, que começam a ver fantasma, que começam a acordar de noite feito apavoradas. Aí, os pais correm para o centro. Porque aí vai no médico, não encontra nada, tira a chapa, faz o que tiver que fazer, não encontra nada. E aí eles correm para o centro. Geralmente, Geraldo, esses casos são resolvidos de uma forma rápida, quando a gente orienta e os pais seguem a orientação para fazer o evangelho no lar, fazer a prece. É impressionante. Seria interessante, Luiz, assim... Deixa eu concluir. A prece é um mecanismo. Isso. Entende? É o remédio que você botou na receita e a pessoa não está tomando. Então é um retorno ao médico para dizer que você está com problema porque não tomou remédio. Então, nós precisamos de uma forma muito nítida, muito insistente, fazer com que as pessoas entendam isso. Porque a prece, se você não criar o hábito da prece, você não vai fazer prece, não tem mágica. Você deita e dorme. Se você não criar o hábito de toda noite, faça prece enquanto está sentado na cama. Se você sabe que deitou e vai dormir, faça enquanto está sentado. Mas crie o hábito da prece. Eu diariamente, isso não é semanalmente, é diariamente. Eu chego da caminhada, aí eu vou para o quarto para tomar banho, alguma coisa, aí a minha esposa está lá orando. Eu vou devagarinho, escuto que ela está orando e volto. Esperar ela terminar. Ela faz o evangelho no lar diariamente, ela sozinha. Ótimo, maravilhoso. Entendeu? Nós fazemos semanalmente o nosso evangelho, mas ela faz diariamente sozinha. Criou o hábito e faz. Quando você cria o hábito, isso aí é como escovar dente e como tomar banho. Exatamente. Verdade. Não tem mágica. Se não criar o hábito, não vai fazer. E se não fizer, vai viver eternamente. Chega e aí, com seus problemas. Aí se desequilibra, vou lá no centro tomar passe. A gente vê que tem um público, às vezes heterogêneo, que nos ouve. E também me questionam assim, Luiz, o que é a prece? A prece é um momento em que você se dirige e procura entrar em sintonia com essa inteligência suprema que dirige o universo, que é Deus, com Jesus, que é o nosso governador espiritual da Terra. E nesse momento que você entra nessa sintonia, não confundir a prece com petitório, ficar pedindo coisas. É preciso entender primeiro que devemos agradecer tudo aquilo que recebemos e pedir a lucidez para que a gente possa agir com mais clareza no mundo, errando menos, acertando um pouco mais. Então a prece nos põe em contato com esses amigos espirituais. E os amigos espirituais, Luiz, eles estão próximos de nós. Nós é que somos surdos. Nós somos insensíveis aos muitos conselhos. Então, quando a gente coloca em prece, você como se entrasse na sintonia e, a partir daquele momento, você começa a receber informações que você não tinha. Não é isso, Luiz? O Geraldo, nós não temos os pais? Sim. E quantas vezes a gente embarca numa canoa furada e não conversou com os pais? Sim. Você vai conversar na rua com um amigo, vai buscar informação em outras fontes e não conversa com o pai. Então, Deus é o nosso pai. Jesus usou essa figura muito clara. Ele criou-nos como espíritos. É o nosso pai. Sim. Então, a prece é conversar com Deus como quem conversa com o pai. Olha, pai, eu sei, eu escutei lá no programa Visão Espírita que nós estamos tendo que fazer assim, mas eu não tenho feito. Estou mal, Conversa. Abre o coração. E você, se você começar a se inteirar do que é o mundo espiritual e o que vem a ser Deus, você vai entender que Ele te ouve. Então você conte as suas mágoas para Ele, conte os seus desesperos. E o que você vai pedir? Você não vai pedir que Deus te resolva os problemas. Porque às vezes esses problemas são, na realidade, elementos para o teu crescimento. Sim. Aí você vai pedir o quê? Que Deus te dê forças para você superar os problemas. É isso que nós temos que pedir. Nós não temos que pedir para os problemas acabar. Nós temos que pedir que a gente tenha força para superar. Sabedoria para resolver. Exatamente. Aquilo. E o André Luiz fala aqui, Luiz, exatamente isso. Quando você ora, olha a frase que ele coloca. No circuito de forças estabelecidos com a oração. Então, quando você ora, você aciona um circuito de forças. Estabelece a sintonia. Exatamente. Aí que você não tinha. Você passa a ganhar mais força moral, mais lucidez. Mais... Então, a prece, meus amigos. E aí, Geraldo, só um minutinho. Depois você vai sentir que quando você adquiriu esse hábito, que você vai começar a se sentir bem. Interessante aí, é como as pessoas, por exemplo, vão tomar um passe no centro espírita e aí depois, eu me senti tão bem. Por que será? Exatamente, porque você entrou em sintonia com coisa boa. E a prece é exatamente isso. Você está com sede, tome um copo d'água. E a prece é esse copo d'água que você está pedindo. Primeiro, a gente, um pensamento que eu sempre tenho, eu acho que devemos começar pela aquela prece, né? Que todos nós nos dirigimos a Deus, não sei o quê. Naturalmente, ao longo da vida, se você vai crescendo moralmente, crescendo espiritualmente, essa prece passa a ser o seu dia a dia. O seu comportamento, o seu olhar, a sua palavra funciona como se fosse uma prece constante. Eu sempre relembro aqui o mesmo personagem, porque para mim me calou profundamente. O pouquinho de vivência, de contato que eu tive com o Chico Xavier, a sensação é que ele orava constantemente. Porque 99% das pessoas que se aproximavam dele choravam de emoção. É uma energia que você não encontra. É raríssimas as pessoas. O olhar dele, a maneira como ele dava a mão e ele abraçava você... Era físico. As pessoas choravam de emoção. Então eu fico imaginando que ele devia ter uma atmosfera espiritual pela constante oração, pelo seu exemplo, pelo seu comportamento. E isso é um fato. Isso, né? É um fato. Isso é um fato. Às vezes você se aproxima de uma pessoa, Luiz. Mas nós, nesse hábito da prece, nós vamos alastrando uma coisa que se chama em nós a aura, né? Que é a nossa vibração, é a exteriorização da nossa sensibilidade. E é comum você, às vezes, se aproxima de alguém... A pessoa não fez nada para você, mas você fala assim, nossa, que pessoa simpática, Geraldo, pessoa bacana. Em quantas casas que você entrou e parece que aquela casa está ligada no ar-condicionado a 21 Sim. graus. E você fala assim, credo, que tão gostoso. Pois é, exatamente. E o contrário também. Oh. Às vezes você se defronta com algumas pessoas que causam um certo mal-estar. Geraldo, principalmente as mulheres, né? Sentem isso com muita frequência. Elas percebem mais. Exatamente. Elas têm olhares de homens que elas se sentem desnudadas. Entende? Quer dizer, por quê? Porque existem pensamentos nojentos, entende? Com relação a isso. E a pessoa, as mulheres têm essa percepção. Elas se sentem desnudadas. É. E por isso que ela se afasta. Isso. Ela se afasta e ela começa a comentar, ah, eu não gostei daquele teu amigo. Entende? E é interessante isso, que eu vi uma vez um vídeo do Divaldo Franco, em que ele sai do corpo e vai a algum lugar com Joana de Ângeles. E ele vai num lugar e a Joana de Ângeles vai atender alguém e ela pede a quem o acompanhava, 4, 5, 6 pessoas, por favor, fiquem em silêncio. E o Divaldo fica em silêncio. E aí ela começa a falar alguma coisa, porque ela se vira pro Divaldo, Divaldo, por favor, faça silêncio. E ele falou, mas eu estava em silêncio. Ele falou, não, você não para de pensar em coisas que não deve. Fique em silêncio. Então... É, e com o mundo espiritual a gente se ferra, né? Porque ele não lê só as palavras que nós emitimos, ele lê os pensamentos. Então, no dia a dia, você está em silêncio com a boca, mas emitindo um monte de pensamentos desagradáveis. Isso. É muito comum. E o agradável também é verdadeiro. Então, que todos nós, ao longo da vida, aprendamos... Eu tenho falado uma coisa com os meus pacientes, Luiz... que quando permite, né, em alguns momentos, eu vejo que o paciente está aflito, deprimido, entristecido, eu falo, até copiando, que eu já ouvi isso de outras pessoas, começa a pensar no bem e faz o bem. Talvez isso seja o remédio que esteja faltando. Isso aí. Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Afinal, você tem que aplicar o que você aprende. Já passei o remédio, alguma coisa não está dando certo, eu não estou conseguindo enxergar algo além disso. Pensa no bem, faz o bem, vai num orfanato, vai num asilo, e conversa com aquela pessoa que você achou que não lhe tratou bem, vai criando E hoje a tua área está reconhecendo, né, oficialmente a espiritualidade. É, são segmentos pequenos, isso, mas está oficializando, né? O Einstein em São Paulo, o Silvio Libanês, já existem grupos de estudos religiosos, sem sectário, mas desenvolvendo essa religiosidade que o espírito parece que ele aceita melhor e o resultado do tratamento tem um alcance muito mais amplo. Então fica a todos nós aqui, meus queridos ouvintes, essa lição de hoje que trouxemos sobre a doutrina espírita, da necessidade de reconhecermos esses limites sensoriais, ampliarmos isso através do bom pensamento, da boa conduta, lembrarmos da necessidade de despertarmos espiritualmente, reconhecermos outros fatores, da necessidade de nos transformarmos antes que chegue a desencarnação. Jesus fala, reconcilia-te com o teu adversário antes que... Enquanto estás a caminho, porque depois fica um pouco mais difícil. E a gente ganhar essa lucidez e a necessidade da prece constante em nossas vidas. 10:59, Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Eu vou falar várias palavras, né? Não vou parar numa só. Lembrando os nossos ouvintes, né? Aqueles ouvintes que hoje estão... Um lá em Jandira, Limeira, Araras, tal, e cadê esse é um ouvinte? Então, compromisso conosco de no domingo que vem procurar mais 2 ouvintes para sintonizar. Aí nós vamos sentir aqui no nosso mapa o efeito disso. Amanhã eu estarei na União Espírita de São Pedro, onde eu sou sempre muito bem recebido, com muito carinho lá pela Vera. Aliás, Santa Bárbara e São Pedro não aparecem aqui no mapa. Provavelmente migraram aí para outro provedor de uma cidade próxima, alguma coisa assim, né? Mas tem mais 2 cidades que tem problema aqui do mapa. Então, Vera, estaremos aí firmes e fortes, né? E agradecendo novamente a Deus pela oportunidade que nós temos de poder fazer esse programa. Isso aqui para nós é uma maravilha, é uma graça alcançada, porque é um prazer imenso. E que nós possamos ser merecedores ainda da graça divina de podermos estar aqui durante ainda um longo tempo. Não precisa ser mais 30 anos, mais que um tempinho a mais. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela sua audição. Eu fico muito feliz também por estarmos aqui fazendo o programa Visão Espírita. É muito prazeroso desfrutar da companhia do André, do Alan, do Luiz. E que o Alan até deu pra gente um bom programa. E que todos nós possamos estar sempre unidos nesse pensamento de fraternidade, trazendo conhecimentos e informações sobre a doutrina espírita. Então agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.